Calibre 23, 2003, CRI, DJR, Revolução no ar. Pra quem não acreditou, ritmo poesia. E aí tá uma força suprema. Tá armado todo o esquema. A invasão, mano. A invasão. Demônios, estão aos nossos pés. Hoje o vento, daquele jeito. Cola pra ti, aleluia. Tem um plano, aleluia. No monte, Romeu, DJ Júnior, The Jesus, Jesus, Jesus. Vamos invadir. Vamos invadir. Perco ruas e esquinas. Se bate de frente. Eu só lamento. Vamos invadir.